você doeu só um pouquinho, mas foi o fim do mundo pra mim. Fica assim, meu amor, foi moleza pra você, e eu nem tenho previsão pra te esquecer. Oh, pai, cê devia ter me castigado mais. Oh, mãe, cê devia ter mimado menos, pra não ver sua filha tão despreparada sofrendo por causa de um beijo sacana, safado, de um amor embaçado que me leva pro céu e desce. Desaparecendo do mapa. Oh, pai, cê devia ter me castigado mais. Oh, mãe, cê devia ter mimado menos, pra não ver sua filha tão despreparada sofrendo por causa de um beijo sacana, safado, de um amor embaçado que me leva pro céu e 10 metros quadrados. Por causa de um beijo sacana, safado, de um amor embaçado que me leva pro céu e 10 metros quadrados. E começou comigo me apaixonando de cara, terminou com você desaparecendo do mapa.